caralho, essa diversão começou na sua 275. 3, viado. Começou de 3. E mais de diversão começou na sua 273ª edição para falar sobre um dos grandes jogos de beat'em up e um dos únicos da época dos 32 bits. Crisis Beat. Sim, você provavelmente nunca ouviu falar desse jogo, mas a gente já falou várias vezes aqui no Baixo Frente Soco, a gente amava e foda-se você. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o e Lapso. Vamos criar uma arma biológica que só possa ser ativada com o sacrifício de uma criança pequena, pois nós somos comunistas, cara. É evil, cara, isso é muito evil. Daigo! Meia. O destino de um barco transatlântico gigante está nas mãos de uma supermodelo, um tiro em férias, um estudante de intercâmbio e um espião russo. Não tem como dar errado. Jéssica Pinheiro! Cara, eu não sei porque eu rejoguei esse game pra gente gravar e eu só conseguia pensar em pira, pira, pira, pira, vamos pira, pira, pira. E é isso aí, nessa semana vamos entrar num cruzeiro boladão. Vamos pegar nosso cabo de vassoura, lutar sem tirar as mãos do bolso, usar o wrestling com vestido de gala e ser o protagonista do Shenmue no jogo errado. Puta, pode crer, ele parece muito. Ah, mas ele foi criado antes. Jaqueta marrom, amigo. Do Rushing Beach também é, porra. E aí? Tendo isso muito mais, depois da Ximenes, arma biológica que explode o mundo. O negócio agora é o quê, meu filho? O negócio agora é e-mail! Sente esse rabo aí, já que já vai ouvir o programa mesmo. E prepare-se para ouvir groselhas, groselhas variadas, groselhas vitaminadas que vocês mesmos mandam para nós e nós regurgitamos de volta. Aqui ao meu lado... Na forma de câncer. É, muito câncer. Aqui ao meu lado está o aniversariante do dia, o Senhor da Eternidade. Muito parabéns para mim. Sim, parabéns para ele, seus arrombados. E o primeiro e-mail é deste arrombado, que não possui nome. E, portanto, nomeamos o Franco Atirador de Pintos. O Sniper de Pintos. Ainda mais, um Marksman de Pintos. Por que não? Amiguinhos, eu não sei como andam os seus planos de expansão do Império Baixo Frente Soco. Nós temos, né? Imagina na época que a gente era otário e tinha esperança. Mas hoje em dia não, a gente aprendeu todos. Hoje em dia a gente faz trabalho voluntário mesmo. A gente faz pro bono. Mas sim, eu tenho acompanhado um canal divertido que me deu algumas ideias. O canal é Baron Von Let's Play. Que nome? E o cara basicamente... Que nome de merda? O cara basicamente pesca os jogos indies em movimento. E grava de 20 a 30 minutos. É, o Tiririca. É, 20 a 30 minutos ruegando. Ele costuma fazer uma série de até uns 10 capítulos de cada jogo. Aí quando views e likes vão diminuindo, ele procura alguma novidade. Nada de novo sobre o sol. O negócio é divertido porque o cara é um bom comunicador, faz piadinhas, acontecem surpresas, etc. Mas eu acho que o principal é porque o espectador não é surpreendido com a boa qualidade de jogos que ele nunca ouviria falar de outro jeito. Ah, isso é preguiça, né? Tem mais gente preguiçosa do que o contrário, daí. Mas isso é tristeza, tipo, você não sentir vontade de pesquisar. Não, cara, tem muita gente que vai procurar jogo através do YouTube. Caralho. O amigo vai ver esses cuzão, esse Total Biscuit, PewDiePie aí e vê. Tem esses caras BR também agora, esses cuzão. Como é que é o nome dos cuzão BR? Tem o BRKS Edu. BRKS Edu, qual o nome? Brinks Edu. Esse é o mais famoso. É, bobeira, esse cara é tipo um dos caras mais famosos do BR. Deve ganhar mais dinheiro que a sua família inteira. Quatro gerações. Não, disso eu não duvido. Nós somos pobres e tal. Pois é. Enfim, o cara é basicamente um retardado mental que fica fazendo videozinho de joguinho no YouTube e ele fica milionário. Você aí, otário. Funcionário de merda. Eu vou continuar sendo. Parece que eu vou largar do que eu tô fazendo pra mexer com os jogos. Pois é. Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, o negócio é divertido porque o cara é um bom comunicador, faz piadinhas, acontecem surpresas. Defina acontecer surpresas. Parece um peru no meio da tela. Com um nome desse. Mas acho que o principal é porque o espectador é surpreendido com a boa qualidade de jogos que ele nunca ouviu falar de outro jeito. E mesmo assim o pessoal sai comentando sobre a mecânica do jogo e como durante os vídeos ele não percebe alguma coisa. Então o pessoal vai ajudando ele a melhorar, prestando atenção em detalhes enquanto você grava e joga. Ao mesmo tempo você não percebe. Isso até que funciona. Eu sei que o pessoal curte muito os casts de vocês de jogos tradicionais. Inclusive eu mesmo já fiz pedidos, por exemplo, de Zelda Breath of the Wild. E ainda acho muito válido fazer cast de jogo famoso. Mas percebi com este canal como também pode ser divertido conhecer jogos indies. Eu fico com muita vontade de jogar. É, parece que fica só nisso, né? É, você fala que é. Só fica com vontade, então quer dizer que pode jogar. Mas não compra a porra do jogo. Nem joga. Pois e ver algo diferente. Não conheço outro canal que faça isso para saber o sucesso da ideia. Milhões. É. Anda millions! Mas com certeza tem mais por aí. Como também sou porco capitalista, eu penso que não é problema. Todos nós. Todos nós, todos os se bem que não, é. Não, a gente é sucesso pra caralho. A gente fica fazendo trabalho voluntário pro monte de otário que só bate por. Ah, mas a gente até que é mercenáriozinho, tipo, isso a gente faz pro bono, mas o resto de tudo na nossa carreira virtual, aquela que é um cheiro. Ah, mas aí a gente pode argumentar que a gente precisa viver, né? De alguma forma. Porra, não é? Estamos tudo fodido, cagado. É. O Brasil em chamas? A situação do país em frangalhos? Porra, é só isso que vocês vão ouvir de papo sério no programa de hoje. Sim, já tá até muito. Porra, não foi? E como o canal desse cara tem um tamanho decente, 250 mil inscritos, mais ou menos, dá pra ver que ele tem vários apoiadores. Desde o hardware que ele usa, até gente que quer que ele experimente jogos em desenvolvimento. É todo mundo que quer Outlet. Ah, mas porra, nego paga, né? Não, acho que só dá. Será o jogo e falou, fala pra nós. Pra ele? Ah, provavelmente é isso. Ele ganha jogo grátis. Isso é o mínimo, né, também. Além de ser possível achar jogos indies de grátis, a maioria está em crowdfunding e precisa pagar uns 5 ou 10 dólares pra você ter acesso. É o preço normal. Ah, eu pago 5 ou 10 dólares, eu pago, caralho. Uhum. Enfim, fica aí a ideia de fazer streaming e ou vídeos editados de jogatina indie e jogos em desenvolvimento. Ou pois tenho achado este canal bem divertido e acho que com o pessoal do BFS jogando essas coisas ia ficar muito legal mesmo. É o problema, meu filho, é tempo de quem não tem e alguém que edite essas porra que fique de um jeito mais... Menos mambembe, aliás. Vamos trocar o mais pelo menos. Menos mambembe. Justo. Mas, é, como que... E por caralho, o que caralho te fez pensar que esse brother era meu amigo? Não sei, porque eu já vi ele em relacionados a vocês com esse nome aí. Tenho quase certeza. E não é o outro, não, porque o outro é mega meu barbudo mano. Esquisito. Ah, eu sei quem é esse cuzão. Caralho. É o Rania. É o Rania? Então é esse participante? É o Rania, caralho. Ah, sei lá, nunca gravei com ele, porra. É o Rania, caralho. Porra. Eu sei que é o Rania, mas eu nunca gravei com ele e nunca ouvi. Caralho, é o Rania. A gente tá inventando. Tipo, cara. Você vê que eu tô lutando. O nome do Rania é Leonardo Pinto, mas pode ser que seja outro Leonardo Pinto. Quantos Leonardo Pintos existem no mundo? Provavelmente. Porra, mais do que a gente gostaria. Pois é. Mas enfim, deixa isso para lá e vejamos o segundo. E o Lucai diz: eu queria ter escrito antes, mas fazer o quê, né? Foda-se a semana em que vocês forem ler. Esse e-mail se refere ao cast de Final Fantasy XV. Caralho, vocês fizeram cast de Final Fantasy XV? Sim, eu não estava lá. Caralho, você odeia mesmo, né, cara? Se odeia, sim. A serviço secreto de vossa canceritude. E quem tá escrevendo é Lucas Z. Oh, meu Deus, que foda-se que é ele. Bom, pelo menos saber é metade da. Não, da saber guerra. É metade pra da começar, batalha. Pra começar, eu já digo que joguei o jogo. Tampouco tenho grana. Peraí, tá. Tem o jogo, tampouco tenho grana para comprá-lo. Não, tampouco foi usado errado. Quer dizer que você errado. Não tem o jogo. Você deveria. Porque tampouco é uma conjunção aditiva. Você deveria ter usado uma conjunção ativa. Você deveria ter falado. Eu já digo que joguei o jogo. Contudo, não tenho grana para comprá-lo, tá? É isso que você deveria ter falado, seu cuzão. Enfim. E muito menos para ter um PS4. Infelizmente, porque tem coisa boa pra ele. Foda-se. Hoje, cada vez mais eu concluo minha coisa de cuzão, porque PC tá ficando cada vez mais Master Race. Na minha vida. Cala a boca, Dago. Sua Eita. Opinião é irrelevante, seu lixo. Logo, vou imitar o senhor da eternidade com recurso argumentativo. Não joguei, não gostei e pau no cu. Bom, isso é a opinião do comandante Cobra, na verdade. Mas você super pode falar que fui eu que disse. Ele pode? Não tem problema. fazer o que ele quiser, cara. Graças a Deus a gente tem liberdade de expressão aqui no Brasil e você tem liberdade pra falar merda, inclusive. Em um fórum de JRPGs que eu participo, já tá no erro, uma colega minha jogou, louco pra ela, o Final Fantasy XV foi o pior FF que ela tinha jogado. Cara, assim, eu não joguei Final Fantasy XV, mas eu tenho certeza que ela tá errada. Porque tem o 13. Tá? Porque tem o 13, no mínimo. Sim, ela está errada porque o 13 ainda é pior, tá? Que bom que você sabe. Uma história sem meio e um fim corrido. Um gameplay que não é ruim, mas não é nada maravilhoso. E um sistema de magia bem estranho. Bom, sistema de magia bem estranho pode funcionar. Eu vi, eu não sei, eu não joguei, mas dizem que o sistema de combate é bem bom. Ele é cinemático, bom, eu diria. O sistema de combate do 13 era bem câncer, então qualquer coisa acima daí já tá ok. Enfim, pelo jeito, ela não estava tão errada no que disse. Você jogou? Ah, essa falou que jogou. Enfim. De tudo, o que mais me deixou puto foi retirar a invasão de insônia para fazer o filme. Não entendi nada que se disse agora nessa frase, mas tudo bem. A batalha contra o Leviatã em alto seria todo um estilo Shadow of the Colossus. Foi mudada para ser um combate estilo Dragon Ball com você voando e cagando raios. Bom, japoneses fazem japonesices. E todo o resto e até gameplay cortado do jogo. Cara, esse jogo deve ser um caos. Ele é um caos. E boa parte disso mudou as razões. A primeira é que Tabata. Não, Radime Tabata. Queria mais essa bosta. Eu sei, mas ia ser muito mais errado se o nome dele fosse Tabata. Eu conheci uma garota chamada Tabata. Cara, já comi um Tabata. Porra, top. Não queria mais fazer como o Nomura já tinha deixado feito ou planejado, incluindo muita coisa da história. E a segunda seria a principal, que foi a Square ficar insistindo em fazer as próprias ou Engine, como diz o Totoro. Engine! Porque... Naquele vídeo que tem com o Pivoto, ele fala Engine. Ele falou isso só pra deixar o Pivoto desconcertado. Agora, não, ele falou na maior inocência. Não lembro se foi Engine ou Engine que ele falou. E assim, atrasar todo o desenvolvimento dos jogos dela com a Crystal 2, a engine do Final Fantasy 13 sequências, tá zero também. Cara, ele tá muito rápido, cara, não tô acompanhando. Eu espero que vocês estejam acompanhando, Daigo, porque eu tô boiando aqui nessa. Vamos nessa merda. Sendo da geração anterior, que seria usada para fazer Versus 13 e Kingdom Hearts. Nossa, cansa. E a Luminous Engine é tão fodona e maravilhosa que o único jogo feito nela até hoje foi Final Fantasy XV. Provavelmente será o único dela para sempre, já que todos os outros projetos foram mudados para o 4. Bom, o foda dessas engines inovadoras, faz própria, que deve ser uma merda para portabilidade. É, só faz para um console só e é isso, né? Eu não sei, mas eu imagino que seja, porque essas porra desses pacotes com Unreal e... Caralho, qual é o nome daquela outra engine famosa? Tem Unity, Havoc, isso. Enfim, essas duas são preparadas pra você exportar pra qualquer coisa que você quiser. Eu vou chamar essa Havoc de destrutor. Justo. É o que é a tradução do super-herói? É o nome do irmão do Ciclope. Já vi gente falando que essas engines são uma bosta. Difíceis de programar, fazer portes. Exatamente. E que são boas apenas pra fazer. Exatamente. Sendo que essa última parece verdade. Mas não tem como afirmar se sim. Afinal, nunca. E caralho. Enfim, nunca vou tocar nelas. Só sei que Final Fantasy saiu aquela coisa fodona e absurda que apareceu em trailers. Nunca é. Nunca acontece. Não teve metade da história fora que havia sido divulgada para Versus, quanto para Versus 13, quanto para o 15, que é a mesma merda, obviamente. E teve trocentos menos para conseguir sair algo próximo de um jogo, porque o prazo tava acabando e eu tava fazendo um mundo aberto gigantesco com uma caralhada de coisas pra fazer que não se encaixam na urgência da história, tá? Deve ser, cara. Toda vez que eu ouço alguém falando do bem desse jogo, eu acho que ele é uma merda. Quando eu ouço alguém falando mal, fica pior. O Pivoto gostou. Queria bastante. Queria ter visto... Ah, cara, o Pivoto gosta de comer merda, né? Ele é King of Fighters. Cala a boca. Queria ter visto um jogo que fosse mais consistente num todo. Mas esse mágico mutante já tá melhor que Final Fantasy XIII. Ou de óculos já tá melhor que Final Fantasy XIII, fera. E eu não gosto desse Tabata. Achei ele um diretor bem ruim em muita coisa. Acredito em você. Tipo, esse meio gigantesco é o que eu tinha... Ah, não foi dos maiores que a gente leu, não. Ah, já tem muito maior. É o que eu tinha pra falar. Na verdade, eu tenho uma última coisa pra dizer. Para todos que leem ou escutem a narração desse e-mail. O filme Fragmentados. É fragmentado, sim, no caso, né? O Split é fragmentado. Mas enfim, sim, eu adoro esse filme em alguma leitura de e-mail, né? Ah, tá. Bem, desculpa o tamanho do e-mail, mas acho que pelo menos a recuperação foi algo útil ser lido. De fato, foi útil. Obrigado. Bom dia. O e-mail todo foi útil e elucidador. Quem entende do jogo vai ter ouvido isso e tido ideias concisas, talvez. E bom, falando em recomendações, recentemente aquele do Negão, como é que é o nome? De terror? Get Out, em português. Corra. Corra. É legal, cara, é surpreendentemente legal. Apesar de, tipo, uma puta agenda social, aquela merda daquele filme. Não achei tanto, não. Agenda social, aquele filme. Ah, é porque é do Jordan Peele. O Jordan Peele, ele gosta de... Jordan Peele é o justiceiro social. Não, o Jordan Peele, ele era de uma dupla de comédia chamada Key & Peele, e eles gostam de enfiar dedo na ferida e fazer humor com isso. Acho que ele deve ter olhado e falado, não, peraí, acho que eu não vou fazer humor dessa vez, não, porque já tá meio... Não. Tem pra ver que tem uma pegada boa de humor. Tem, mas aí é humor negro, não é exatamente humor. Humor negro em todos os sentidos da palavra. Que horror, cara. Não, mas é mesmo. Eu gostei bastante desse filme, mas ele demora pra engrenar. Cara, assim, eu achei um site, vamos dizer assim. Mas sei lá, é legal. Eu acho que eu achei o início melhor do que o resto. Eu gostei do fato dele ser lento no início. Eu acho que essa explicar, você meio que já sabe tudo que vai acontecer, sacou? Você, tipo, tá, eu já sabia. Não, nem tanto, eu não esperava um final feliz, não. Ah, o final não é bem feliz, não, é, né? Feliz na medida do possível. Assim. Enfim, o filme vale a pena. Eu assisti também aquele do Reafur, mas é divertido. Eu achei um pipocão. Aliás, inclusive eu fiz a porra da resenha deste filme, vocês procurem. É um pipocão essencial. Eu li, inclusive. É um belo pipocão. Uma parada que você tem muita razão na review que você fez é que, cara, o Jude Law tá uma merda nesse filme. Ele podia ser qualquer merda, ele podia ser o Jeremy. Sim, ele podia comer a porra do cenário. Ele põe de óculos ali, que não ia fazer a menor diferença. A personagem é inexistente. O único momento em que ele atua ou tenta atuar é quando ele tem que matar as mulheres dele. Sim, é quando ele dá uma chorada, né? Quando ele dá uma chorada, quando ele dá uma pirada. Começo do filme esse. Enfim, antes dele virar o Green Reaper, que não tem porra nenhuma a ver com o Real Arthur. Porque ele vira um boss de Dark Souls. Eu achava que era cara, aquela merda. Não, sei lá, né? Eu achava que era o Black Knight, mas aí eu pensei, porra, quem luta contra o Knight é o Lancelot, né? Não é? Sim. E o Black Knight é o Mordred, né? Já foi usado o nome durante o filme. O Black Knight é o Mordred? Não, é. O Mordred não é o filho do Arthur? É irmão. Ou sei lá, irmão é. Isso. Enfim, foda-se. Já tá tudo largado. Eu acho que o grande defeito do filme, na verdade, foi que, tipo, foi um filme de ação foda-se. Que se fosse na fantasia medieval ou cyberpunk ou história, que não ia fazer a menor diferença. Mas e foi, tipo, praticamente um filme de ação puro, digamos assim. É bem isso. E eu acho que faltou muito explorar a mitologia. Não é à toa que é maneiro. Sim, né? Já tava lá, porra. Já tem o nome. Por que que não foi? Eles meio que cagaram. A única parada que eu achei maneiro foi a tal da... Não sei que porra de personagem é, porque eu não li direito, mas aquela cobrona lá. A cobrona? O polvão, o polvo cobra lá. Ah, tá, aquela mulher mega cobra lá. É a gordinha. Aquilo tá. Seria uma representação ruim da Dama do Lago, na verdade. Não, a Dama do Lago tem. A Dama do Lago é que dá espada pro... Sim, mas seriam, tipo, duas faces da Dama do Lago, sabe? Uma que dá poder ruim e a outra que dá poder bom. Não, eu acho que não. Eu acho que é, porque a Dama do Lago, nas lendas arturianas, ela muda de lado, né? Ela é meio que, tipo, do equilíbrio, né? Ela, tipo, você faz merda, a Dama do Lago te abandona. Ela ajuda quem tá na pior. E o Arthur fez merda? Enfim, foda-se. Tem mais é que se foder. Vambora lá, que o Kirby já tá querendo gravar a porra do podcast. Sim. Agora eu... Olá, senhores! O cast está muito bom. Eu não sei quem está editando, mas, tipo, a edição tá boa, mas tá foda esse som alto junto das vozes. Agora, como ele não especificou qual, a gente não sabe quem foi que editou, né? Ele falou que a edição tá boa e a mixagem tá ruim, então a edição tá boa, caralho. Eu sei que às vezes edita rápido pra sair no dia planejado, mas, poxa, dá aquela ouvida. Enfim, tem vezes que é o pivô que ele faz nas costas jogando Street Fighter ao mesmo tempo, e tem vezes que é o bode é muito bem bom, então ele deve fazer com mais esmero. Talvez. Pra ver se tá bom ou não, ou passa logo pra um brother que você sabe que vai ouvir na hora. Às vezes fica tão agressivo a música, que é basicamente a música com algumas vozes ao fundo, o que deveria ser o contrário. Numa escala de 0 a 10, as vozes e a música é tipo, voz no 10 e a música no 8, que eu deveria ser 4 ou 5. Você está confuso demais hoje, Silvio. Mas hoje ele tá de parabéns. Especialmente hoje confuso. Ele tá dicotômico, vamos usar um termo mais difícil. Boa. Enfim, só gostaria que melhorasse isso, pois já está recorrente em alguns casts recente, de repente... Mas se cuidem e busquem melhorar, que a brodagem é a justiça e que final merda. Concordo com o final merda. Mas a brodagem é a justiça. Essa ela é. Agora vamos ao penúltimo. garoto funcional, ele já se apresentou por aqui, não? Tu é de novo? Creio eu que é, acho que essa é a primeira vez dele, mas é um belo nick. Parabéns, congratulações. Quem vos leva é o Capiroto Funcional, sou o Vitor de longa, primeira vez que escrevo o famoso Stalker. Aliás, 99% dos ouvintes que ouvem essa merda... A gente só tem os Stalkerzinhos, safado. Enfim, participem, não se acanhem. É, a gente xinga vocês também. É, a gente xinga todo mundo, tem sobra aqui isso pra distribuir pra geral. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo entretenimento, diversão e pela zoeira Never Ends, que vocês vêm no som do Kieru Lispag. É, antes de achar quem é Eru, era pra ser Exu, ou é tipo algum deus desses de Final Fantasy que nerd cuzão paga pau? Ai que é, eu realmente não conheço Eru de nomes. De vez em quando... Ah, é um personagem do Kingdom Hearts! Puta merda! Não sei. Fiquei triste. Mas deve ser. Deve ser um lixo dele. Assim, enfim, eu espero que seja Exu escrito errado. Mas vê que o R é muito longe do X. Caralho. Falando sobre os últimos que eu acompanhei, devo ao Castlevania Symphony of the Night minha entrada no mundo de RPGs eletrônicos. Castlevania Symphony of the Night não é um RPG pra começar, mas tudo bem. É, foi de ali que me fui me familiarizar com HP, MP, equipe e entendi. Ele foi um portal de entrada no mundo de RPG, apesar dele não ser RPG, faz sentido. E a partir daí acabei me aventurando para drogas mais pesadas como Final Fantasy Tactics, Valkyrie Profile, Vagrant Stories e etc. Ele tem uma mania de trocar letras de lugar, né? Ele escreve Vagrant Stories e Symphony of the Night e Symphony of the Night. The Night. A revista Gamers meio que formou meu perfil de jogador de RPG eletrônico. E por esse e outros motivos guarda esse meu coração demoníaco. Justo, faz sentido, né? O Castlevania Night é uma boa porta de entrada, de fato, pra RPGs mais pesados. Se você quer entender o que é as tretinhas de XP e essas Ele é tipo um light RPG, vamos dizer assim. Não, ele tem elementinhos. É, exatamente. Enfim, só queria que fossem revividas numa lista. Vai numa lista. Turrican, nunca, não sei, adorar. Nunca. É o quê? É tiro side-scrolling? Ah, não costumo gostar de ser maneiro. É tipo um contra, mas contra em labirintos. Entendi. Vector Man, que eu também não vou falar. Esse nome de... parece o nome de... Atsu. Não, mas nem é. Vector Man é um robô que limpa lixo na terra devastada sem humanos. E ele atira fótons. O Drash, tá? O Drash eu conheço. Chaos Legion também não conheço. Chaos Legion é um subproduto de Devil May Cry e ele é muito ruim. Acho que esse jogo ficaria melhor no formato Hack and Slash. É, também não entendi. Onimusha é bom. Também como Onimusha também pensava meio que um pouquinho mais de velocidade. É um Hack and Slash mais lento, vamos dizer assim. Sei lá, eu acho que o grande lance é um simulador de samurai. Não, eu acho que o motivo pelo qual o Onimusha é bom é que ele não é um Hack and Slash, no caso. Se ele fosse um hack and slash, isso é uma bosta. Devil May Cry genérico japonês. Ele é um simulador de samurai. Tipo, assim, você tem que ter um pouquinho mais de estratégia no seu uso de espada. É, eu acho que é por isso que o jogo é bom e único. Eu gosto dele bastante por causa disso. Isso. E Zone of Enders. Zone of Enders é aquela bosta do Kojima, sei lá. É, aquele jogo de nave de robô. Mas não fizeram um remake dessa merda? Não, acho que eles só remasterizaram um segundo. Acho que o primeiro continua zoado. Cara, eu acho... com a certeza que eles fizeram meio que uma, sei lá, enfim, foda-se. A impressão minha essa geração atual é a geração do remaster. Vai dar dinheiro? É. Na medida que a indústria de jogos vai se tornando como a indústria de cinema, ela acaba caindo dos mesmos vícios, que é, tipo, basicamente, quanto mais investe, menos risco você quer, então você quer pegar uma franquia que já é reconhecida. Então, é mais barato ainda quando você só pega um jogo que já existe e você ele pra widescreen 16x9 com HD. 1080, foda-se. Qual é a opinião de vocês? A minha opinião é que isso é um câncer e deveria ser expurgado. Daria um cast o assunto, não fez? Não, acho que ainda não. A gente falou sobre isso naquele papo de reviver jogo, que isso seria o jeito errado de reviver jogo. É, enfim. Pode falar, fazer específico sobre jogos que foram remasterizados e tal, e sobre como são câncer da indústria. Enfim, deixo toda a esperança do podcast sobre Legacy of Heroes. Isso vai acontecer? Difícil, hein? Nenhum de nós jogou. Acho. Não, eu jogou joguei. Tudo, né? Não zerei, mas eu joguei. Não, eu sei que jogou essa semana. Não, mas todos eles, ou... Eu acho que ele jogou o Legacy of Kain 2, o primeiro, que é aquele diabo esquisito. Cara, no mínimo os dois são Rivers ele jogou. Se ele jogou aquelas outras porra bizarras, ele não forçou. Aquele RPG escroto, não sei. Enfim, desculpa pelos erros, pois esse meio foi escrito no bloco de notas. O trampo de servidor infernal é muito corrido. É, servidor infernal é foda. Credo. Um abraço a todos e Black Lives não teve muito erro de português, não. Você só trocou algumas letras ali, mas foi bonito. É, não foi nada dicotômico como o que estava em cima. Eu vou acabar usando isso de novo. Mas enfim, agora vamos para o finalizador desta sessão, que é o Sensui Misantropo. Como? Ele é amigo filantropo. Como é que é? Licantropo filantropo? Pode ser, assim, eu sou amigo de lobisomens. Longos dias e belas noites, senhores Daigo, acólito da desgraça e o senhor da indolência. Urra. Justo. E o convidado da vez, não, meu filho, não tem nem Deus aqui hoje. Aqui é o Sensui Misantropo e eu sou mais um que está engordando a lista de ouvintes ocultos que tomaram vergonha na cara e resolveram atender ao chamado educado do Daigo nos últimos podcasts. E continua o flow, seus cornos, só teve dois essa semana. Eu quero essa produção na minha mesa até as 5 da tarde, seu filho de homem. Caralho. Gostaria de começar com uma pequena observação. Quando ocorre de passar alguma moto no meio da gravação e o Lapso diz que a moto está sem carburador, na verdade, o que contar, meu Deus, ele vai explanar isso mesmo. O que acontece na maioria dos casos é o fato da moto do cidadão estar com escapamento sem o filtro de ruídos. Inclusive, existem modelos de escapamentos que já são vendidos sem o filtro, provavelmente para aqueles que já estão na intenção de serem convenientes. Leia-se, filha da puta insolente que não tem mais nada o que fazer. E antes a moto estivesse sem o carburador de fato, pois com isso ela não sairia do lugar, já que ela não funcionaria. Ele tem um bom ponto. Pois é, olha aí. Mas é verdade, tem uns filha da puta que fazem mod na merda do escapamento pra ficar de Harley Davidson, tá ligado? Não, acho que meu vizinho faz isso. Filho da puta. É um monte de filha da puta que tem pouquinho aí que fala, olha só que foda, minha moto faz barulho. Demônio. Agora, ó, assunto do podcast. Eu realmente gostaria de ver um remake de Parasite Eve, ou mesmo de um jogo da série Castlevania explicando a Batalha de 99. Não, vai ter não. Em vez disso, você vai ter a bela série do Netflix com 4 episódios de meia hora. Eu acho que isso você cansa. Não, eu gostei do que eu vi, cara. De duas. Cara, você só viu o trailer, né? Não tem. É tipo, parece um desenho bonito. Mas é isso, né? Eu acho que de 2-1, ou vai ser uma bosta total, escrotidão, ou vai ser bom pra caralho e a gente vai ficar com gosto de boca. Tá não, ligado? Porque vão ser duas temporadas. Já tem o meu segundo plano já, né? O Warren Ellis não escreve menos de lascão, não. É porque a segunda talvez seja maior. Entendi. Mas essas propostas não costumam agradar os investidores das grandes produtoras. Eles meio que preferem pôr o suado dinheirinho deles em algo pra gerar um lucro absurdo do que eles tiram em algo tão arriscado como saudosismo. Capitalism rules. Não, meu, saudosismo vende. Pois é. É o só que vende, né? Agora, ao assunto do podcast. Ah, não, peraí. Vamos descer. A solução talvez seja terceirizar de forma temporária essas franquias para estúdios menores. Já aconteceu algumas vezes. Ver quanto a franquia geraria em vendas para pelo menos medir o interesse do mercado. Mas como na maioria das vezes preferem meter um cock block logo de cara quando alguém tenta usar uma necromancia inocente em qualquer uma dessas tão queridas franquias. É, Streets of Rage Remake tomou na cara, né? Pois é. Filhos da puta, tava tão bonito. Parecem aquelas crianças que não brincam mais com o brinquedo e nem deixam outras crianças brincarem com ele. Será que já é tarde demais pra dizer que não há segundas intenções dessa última comparação? Se você não fez, alguém fará. Cara, é sempre tarde demais. Sempre foi tarde continuará demais. Continuará sendo tarde demais. Enfim, já fiz a maratona reversa de podcast do site e diz que vocês possuem o melhor primeiro podcast que eu já escutei. Eu não entendi o que isso significou. É muito ambíguo. Afirmação. E sim, já escutei. É o primeiro podcast que ele escutou ou é o melhor primeiro episódio? Porque eu duvido, porque o nosso primeiro episódio é ele acha isso. Então, será que é pelo sentido da frase, é isso. Enfim. E sim, já escutei vários primeiros podcasts pela internet afora. E essa irreverência que vocês possuem são uma das várias características que distinguem o Baixo Feito Soco de outros podcasts. É isso que distingue a metas. Meus parabéns por tornarem as horas que passam no meu trabalho muito menos desagradáveis. Esse é o nosso objetivo. Um abraço a todos que fizeram e fazem parte da história do Baixo Feito Soco. E um beijo pra Gegé Bebs Filhinha. Olha só, Gegé ganhando. É que legal que ela já entrou pro time com bagagem, né? Tipo, ela já tinha coisas por fora. Ah, é. Parece que cadê a Bebs, né? Bebs morreu, faleceu. Ela não está mais entre nós, mas talvez um dia. A gente estava combinando seriamente a gravação do podcast de putaria lá. E aí ela... E a Arthur ia brotar. Sim. Também. Tu ia brotar, não. Com certeza, que você gosta de putaria. Alguma coisa. E aí sumiu, Rebeca sumiu. Deixa que uma hora ela pinta, eu acho. PS, espero não ter cometido tantos erros gramaticais. Estou evitando essa linguagem. Galera... Mais confiando, mais a confiança, né, galera? É, bota fé no taco aí. Tem uns caras, tem uns cuzão. Se bem que aquele cuzão que escrevia tudo errado, que ele melhorou, né? Era o Dash. Ele melhorou e depois piorou de novo. E aí ele parou de escrever. Ele começou a se associar e depois ele cansou. Estou evitando essa linguagem que usa na internet para que não se torne um vício e acabar usando ela fora da mesma. Não, meu filho, você tá bem. Você tá bem. Esse é o, esse bem, é o Pasquale tá da semana. Caminho. Pois é, ganhou nota 10, ganhou o troféu, correção de português. Eita, troféu corretorzinho do clipe do, Word. Tá tranquilo, tá favorável. E já que é hora de terminar esta sessão, a moral da semana é: tenham fé no seu taco. Isso, confiam em si. Tenham confiança, são os cornos do inferno. Olha o xingamento aí de novo, eu não consigo me deter. Já me larguei. Não, é sério isso. Foda-se, não, todo mundo tomando culpa. É, né? Todo mundo ia merda, porque logo mais tem mais e um taco de beisebol com arame papado. Meus amigos, não podemos deixar de lembrar com muito saudosismo da época dos beat'em ups nos 16-bits nos arcades. Foi provavelmente nosso gênero de jogo preferido naquela época, principalmente pela experiência de poder jogar cooperativamente com seus amigos. Quem nunca se divertiu, se deleitou com chamar o seu amiguinho e falar: "Mãe, o fulano pode vir aqui em casa, dormir aqui em casa, jogar com gente de game?" Você vai falar: "Filha da puta, tá, traz o moleque pra cá." E aí vi o moleque jogar contigo beat'em up a noite toda. Até as 9 da noite, sei lá, 10, porque depois tem que dormir. Dá uma merda. Mas era irado. Era uma experiência cooperativa, acho que uma das poucas que tinha na época. E sim, marcou o Super Nintendo, Mega Drive, fliperama, porra toda. A gente já fez um programa sobre isso, o primeiro programa de participação do Daigo. Mas, Daigo, faça uma menção honrosa à era dos beat'em up, por favor, 2 minutos. Deixa eu ver. Se você jogou coisas como, sei lá, o Justiceiro de Arcade, Cadillacs e Dinossauros, Streets of Rage, todos os três, infelizmente o 3 com a trilha sonora horrível, Final Fight também, que, ó, marque as palavras, Final Fight não será dito pela última vez este ano. Spoiler não, é tipo um heads up, é tipo, ó, se liga, fica ligado aí. E até as bombas que você pegou pra jogar só porque era beat'em up, tipo Iron Commando, Time Cop, porra. Time Cop, chamava... caralho, Time Cop é irado, moleque. Você só fala merda, velho. Com certeza é irado esse jogo. Desculpa, cara, esqueci de apresentar o cara que tá nesse programa. O Senhor da Eternidade. O Senhor da Eternidade bizarro, né? Esse jogo me dá câncer. Toda vez. Até quando o Caster não está, ele está, vejam bem. Mas enfim, jogos de luta, Double Dragon, a série Kunio, até os que não são de luta, tipo os de esporte, onde você ainda tem que bater nos outros, é cooperativo. Olha, a série Kunio também vale uma pauta, hein? Rushing Beats, Violent Commando. Quando eu era criança, eu sempre me referia a esses jogos como aqueles joguinhos de andar e bater. São jogos muito fodas. Briga de rua. Briga de rua. Mas eu nunca entendi por que eles morreram tão violentamente quando a gente foi pra era de 32-bits, né? Quando a gente chegou no PlayStation, no 64, a gente tinha pouquíssimos títulos. Fora o Crisis Beat, que nós vamos falar hoje, e o Fighting Force. Muito bom! Vamos dizer que ele foi criado pra ser um novo Streets of Rage, mas aí a SEGA cagou e a Eidos transformou em coisa própria. O Fighting Force? Sim. E ele era um jogo muito antecipado, as pessoas falam: caralho, vai ser muito foda, porque vão lançar o beat'em up da nova geração, é o Jonathan dos beat'em ups, puta que pariu! Ih, não e deu. Aí, o jogo deu uma bomba, né? Ninguém gostou dessa merda. É. Tem poucos, aquele Panzer Bandits também, né? Panzer Bandit, aquilo era tão bonito aquele jogo. É, caralho, bonito. Nunca vi isso. Mad Stalker. Também ele, de PlayStation. É, mas ele é 2D, assim, então ele manteve a tradição, né? Ele é aquele jeitão de 2D que o pessoal hoje usa bastante, né? Que tem 2D com... Ah, entendi. Bastante. É o 2D com renderização. É, com cenário renderizado ao fundo. É, o que dava pra fazer na época, no caso, né? É tipo o Mega Man X4, Mega então. Man, tipo Mega Man X4, bem por aí. Estilo. Fazer Bandit ainda tinha o trunfo de ter dois planos, né? Você podia saltar pra frente. É lane. Tem um atual agora que eu tava jogando com o Boy, Squad e o Loop, a gente fez umas lives e tudo, chamado Viking Squad, que é assim também, é beat'em up com lane. E essa parada. Hoje em dia a gente vive uma ressurreição do gênero beat'em up, né? A gente tem até o Double Dragon Neon ou o Dragon's Crown lançados assim como jogos novos, é bem divertido. O lance, cara, é que os dois gêneros, dois dos gêneros que eram muito proeminentes nos 16 bits, né? O beat'em up e o plataforma, eles tiveram que se dar uma reinventada, né? Acontece que, por qualquer motivo, o plataforma se reinventou mais fácil, talvez. Sim. E depois de uma caída também, natural, né? Ficou bem limitado a coisas que são plataforma, porque são, tipo, Mario, que mesmo assim também se reinventou muito, Sonic. Crash não durou tanto tempo assim, né? Por outro lado. Não, o Sonic tenta se reinventar e não consegue. E eles foram aos poucos migrando pra esse grande gênero genérico de ação em terceira pessoa, que é representante, que representam, né, 90% dos jogos hoje em dia. Tudo é o famoso ação em terceira pessoa. E aí a gente discutiu até num programa aqui o que aconteceu com os beat'em ups, um número não lembro. A gente falou da evolução natural deles, que na verdade virou hack and slash. Vocês estão falando de programas diferentes. O sucessor espiritual dos beat'em ups era os hack and slash, né? Isso. Agora, nessa época, a gente tinha pouquíssimos títulos, era uma coisa ainda meio estranha, porque os jogos estavam se reinventando, a jogabilidade estava sendo explorada num ambiente de três dimensões, mas a gente estava tentando entender ainda como iam fazer as coisas. E Crysis Beat resolveu fazer o pão, pão, queijo, queijo. Pegou a mecânica true, clássica, sem tirar nem pô de beat'em up, e jogou num ambiente 3D e foda-se. Vambora, valendo! Ambiente 3D é meio foda-se também, né? Não, até que as câmeras aqui dão uns flip. Sim, mas e daí? Mas é o que dava pra fazer, é câmera presa, né? Os outros são assim também, o Fighting Force é assim, o Geekdo é assim. O Geekdo é mais cretino, na real, porque O Geekdo, na real, ele podia muito bem ser 2D, só que aí eles chamaram... É o John Madureira ou o Roger Cruz a capa? Eu não lembro, é o John Madureira. É o John Madureira. Aí tem a capa... O Madureira fez o design dos personagens. Sim, nota-se. O John Madureira desenhou a capa dos personagens, fez a porra do... desenhou os bonecos, aí só jogaram um 3D de 99 por cima, pra falar que era 3D. E falaram, esse aqui é o meu beat'em up de PlayStation, toma aqui essa porra aqui, ó. Mas vem cá. Geekdo dava pra jogar dois players? Dava até quatro se você tivesse adaptador. Multitap. Eita. Coisa que o Crazy Beat infelizmente não teve. Aí, bora jogar Geekdo, quatro jogador. Vai ser irado. Quero. Bora ver. Dá pra fazer isso online? Não sei, vamos descobrir. Acho que dá. Kailera? Vamos descobrir. Kailera não rola. Meus amigos, Crysis Beat, além dele pegar o pão, pão, queijo, queijo, ele foi um dos primeiros jogos que eu vi fazendo uma coisa diferente, que era fazer uma arma biológica. Desculpe. Perdão. Não. O cara que luta sem tirar as mãos do bolso também não. Porra, fazer combo com esfregão é o meu sonho, quero aprender. Gente, jogando esse jogo Crysis Beat, só um parênteses aqui, jogando esse jogo Crysis Beat, eu resolvi fazer que nem eu fiz Final Fantasy XV, fazer algumas anotações. Tem algumas anotações muito boas aqui também, tipo, o melhor é o garoto que usa um chapéu com o nome dele irado e ele vê terroristas, entra numa sala e fala, precisamos de armas, e pega uma vassoura. É uma menina, sabe? Eu sempre, quando eu joguei esse jogo quando eu era criança, eu achava que era um menino também. É uma menina, pô. Ela tem triângulos. Ela tem triângulos no tórax, não reparou não? Ah, mas porra, eu joguei isso, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos? Eu não reparei. Ah, você não sabia que mulheres adultas tinham triângulos no tórax? o nome do personagem é Ian? Ian Han Fei Su, cara. Ela é de Hong Kong, cara, veja bem. Ela não é de Hong Kong, ela é da Inglaterra, eu acho. É, mas como metade das pessoas de Hong Kong. Ou você esqueceu que a mandou em Hong Kong por tanto tempo. É, muito bom. Genial. E aí? Vamos lá. É, ele fazia uma coisa muito interessante, que era, você tinha dois caminhos pra escolher. Você jogava ou com o protagonista do Shenmue e a wrestler de roupa de gala, ou você jogava com o Sanji dos anos 90, com a menina barra menino que luta com um cabo de vassoura. E a história começa em dois pontos diferentes. Óbvio que em um determinado momento eles falam, não, tá muito caro fazer isso, aí eles se encontram e a história vai toda num caminho só. Mas... e pela terceira fase eles já se encontram, né? É. Mas é legal, senão, você senão tem... haja chefe pra fazer design de chefe diferente pra cada um, né, cara? Ah, porra, aqui. O design de chefe desse jogo se chama design foda-se. Sim, é tipo assim. Sim, não existe. Cara, eu tô jogando. Verdade, eu tô... Cara. Você não, pega mas, uma porra, caneta. Você pega a caneta com a mão direita, aí você pega uma caneta com a mão esquerda, começa a rabiscar na mesma folha de papel, de olhos fechados, aí do nada, depois de 30 segundos, você solta a caneta. Aí sai Carbodor! Desenhei o boss. Pronto. É, mas os bosses, assim, em questão de design, eles são bem fraquinhos mesmo. Não, só os três que importam, que são o Hans Gruber, o Ivan Drago e a mulher do Stallone. Que é a esposa do Ivan Drago no filme, só eles que importam, né? Nesse jogo que, aliás, é o Duro de Matar 3 adaptado pra videogame, né, cara? Ah, bota um navio aí! O 3 é o Simon, cara, não é o Hans. Não, mas não importa. A ambientação é o Duro de Matar 3. O vilão é o Hans Gruber. Caralho, é perfeito. Mas é isso, caralho! Porra! Só faltava falar Ipikaye, motherfucker! É. Cara, é porque. Ele não é todo no barco 3. Ele só é da metade final. Ah, tudo bem, é o velocidade máxima 2, então. Vai. Eu vou provar que essa porra é algum filme, caralho. Qual que você prefere? Escolha aí. Uma mistura de vários filmes de ação no final dos anos 90. Sim, cara, total. Agora que o Carlos falou essas coisas, porra. Minha cabeça viajou assim por vários filmes diferentes, com Bruce Willis, Mel Gibson e Keanu Reeves e tal. E não, fora que o cara, o terroristão, né, que eu nem sei o nome dele, Coronel, foda-se. Ele ele é mó ativista, sacou? É igual o Hans Gruber. Ele fala, não, eu estou fazendo isso por uma causa maior. A humanidade tem que pagar. Não, a única coisa que ele não tem igual o Alan Rickman é que ele tem uma monoculusão, né? Tipo, é isso, ele é bem alemãozão. Vocês não estão entendendo. Acho que a gente não está conseguindo passar a magnitude deste roteiro nas palavras. Pra você, ouvinte, que nunca jogou esse jogo, não viveu essa época, não teve essa experiência sinistra, eu vou te falar só a primeira cena do jogo. Tá o cara lá na ponta do navio, na proa do navio, olhando e falando assim... Eu preferi estar perseguindo criminosos ao invés de ficar nessa viagem chata. Ele olha lá pro horizonte. De repente começa a aparecer vários malucos de Metal Gear Solid, assim. Aí ele fala, o quê? Isso não pode ser entretenimento. Não deve ser terrorismo. Não, e fora que é tão Metal Gear que o nome dos cachorros terroristas é D-Dog. D-Dog, pode crer, cara. D-Dog. É o cachorro do circo. Eu até tirei um print. Moleque, a mulher, ela tá com a garotinha, fala, nunca pensei que ia encontrar com você nesse navio, que legal, ela dá as costas, quando olha, os terroristas raptaram a criança! Não, e tá ligado que a mulher, tipo, a criança é a melhor amiga da mulher, sacou? Cara, que relação! Isso é uma versão americana, cara, a menina mesmo é sobrinha dela. Ah, ok. No japonês. Então, você jogou japonês, Daigo? Esse jogo tem dublado em inglês? Não, acho que não. Ah, tá. É uma versão americana. O jogo nunca foi lançado nos Estados Unidos. É europeu. Esse jogo foi lançado pela primeira vez no Japão em 1998. Aí levou 2 anos pra ser lançado na Europa, legendado em inglês. Foi cogitado o lançamento nos Estados Unidos, mas a Bandai falou: foda-se. Não é que ela falou, ela viu que não ia ser viável. Tipo, já tava muito antigo o jogo. Sim. Ele foi bem porcamente localizado, né? Porcamente traduzido, porque assim, as palavras às vezes não terminavam de ser escritas, sim. A exclamação via no começo da frase, não no fim. Também. Eu lembro de algumas palavras que estão juntas, não tem espaço, sabe? Não, tem uma hora que tipo, ele ia falar, as you expected, ele falava, as you expector. Pode crer. Quer falar que o áudio tá com delay na versão europeia. Nossa, as frases começam um pouco depois que apareceu a boca mexendo. É maravilhoso isso, cara. Isso só contribui pra ser um filme de ação maravilhoso. Pode crer. Isso é muito parece bom. Tipo Kung Po, tá ligado? Não, porque o policial americano, ele tem nome de japonês e o espião russo tem nome de americano, sabe? Kirova, cara. Kirova. Mas o cara é Kenneth Kirova. Ele tem o nome de japonês, tem cara de japonês, mas é americano. E o sobrenome? Pode ser japonês, cara. E o sobrenome é Garland, sabe qual é? tipo, é parente da Dorothy. Ela é uma supermodelo da Bélgica e ela luta pra caralho, ela sabe wrestling, porra. Ela é belga? Ela é belga. É, Julia Jefferson é da Bélgica. E o nome dela é Julia Jefferson. Os japoneses, eles sabem muito de nomenclaturas, agora eles entendem pra caralho, cara. Não sabem? Eles são maravilhosos. E qual é, em algum momento do jogo que eu perdi, explica por que que o espião russo nunca tira a mão do bolso, ele é tipo Sanji do One Piece. Ele é foda. É o jeito dele. Só pra ele ser fodão mesmo. É porque ele só dá chute, né? É o jeito dele, cara, é só isso. É o quê? O estilo de luta dele é um kickboxing... É um kickboxing russo que só usa as pernas, saca? Tá, e isso é desculpa pra ele ficar com a mão no bolso. No caso, não. Né? É só porque ele quer ser fodão, porra. Ah, eu já vi uma exibição desse estilo. Os caras só ficam com a mão embaixo mesmo. Ficar com a mão no bolso é só estilo. É a pior aerodinâmica da Terra. Não, pera, na verdade não, você não vai usar as mãos? Pra foteza é foda, mas pra aerodinâmica realmente é escroto. Mas é igual a corrida Naruto, cara, é estúpido aquilo. A gente sabe que é sobre economizar animação, mas dá um impacto de foteza maneiro. Porra, quem nunca tentou correr igual Naruto? Correr igual o Seiya e os Cavaleiros na segunda abertura, mãozinha pra agora trás. Você pode lutar que nem o Kenneth, veja só. Sim. Mas o que diz respeito ao estilo de luta, aquele jogo é bem torto. O quê? Você tava falando que a garotinha com um cabo de vassoura lutando artes marciais sinistra. Se saber Kung Fu não é um problema nesse caso, porque ela é chinesa e todo chinês em obra de mídia sabe lutar Kung Fu. Mas seria ótimo. Mandaram um filho. Ela é chinesa, PH, ela não é da Inglaterra, ela é chinesa, ela nasceu em Hong Kong. Mas eu digo mais a Julia ter um repertório de pro wrestling muito maior do que a maioria dos wrestlers de hoje em dia, saca? A mulher mete giant swing, a mulher mete snap suplex, a mulher mete power bomb no chão e no alto. Ela dá garrões aéreos, cara. É, o golpe com mais dano do jogo é dela. Mas você só pode usar se alguém levantar o cara pra você. Juggling. Esse jogo tem muito juggling, muito bom, cara. Tem umas técnicas, assim, jogo de beat'em up de modo geral, sempre tem a safadeza de você resetar o combo antes do último golpe, né? Então, logo antes do último golpe, esse não dá pra resetar porque ele tem um tempo muito grande pra você apertar o botão e ainda dar o último golpe, mas você pode agarrar o cara. Então é muito fácil você colocar o cara no canto. E aí quando você coloca o cara no canto, você dá o combo, 5 hits, aí em vez de dar o último hit, chega mais perto e agarra, dá mais 5 porradas e em vez de dar a última porrada do agarrão, arremessa o cara. É a safadeza suprema. Mata todos os chefes assim. A maioria dos chefes não tem wake up do esperto, assim, você consegue escapar. Então é só ficar encurralando o cara. Quando você encurrala o cara no canto, se você der uma voadora com o segundo ataque, que eu acho que é o botão X, é que eu reconfigurei pra ser o triângulo, o cara vai pro alto. Nisso que ele vai pro alto, dependendo de qual é o boneco que você tá usando, você consegue bater no cara no ar, tipo Tekken, sabe? Juggling. Sim. E é muito bateu safado. No cara! Yeah! E é pura safadeza extrema. Curti muitas interações da Peisu com o cenário, cara. Pô, ela pega qualquer móvel que aparece na frente e ela faz golfe com a parada, tá ligado? É muito foda. É, o dela é o mais irado por causa do golfe. Os outros eles meio que jogam. Tipo, o Kenneth, ele é muito. Olha como eu sou fodão. Ele dá flash kick em qualquer coisa. Ele dá um flash kick, cara. É interessante porque o jogo ele tem interação com quase qualquer elemento do cenário. Tipo, tem um sofá. Você pode dar uma bica no sofá em cima do cara. E geralmente vai ter um barril de cruz vermelha dentro dele. Sim, né? Você mete um flash kick no negócio, se estiver jogando com o Kenneth. Ou então você pode simplesmente pegar o cara, carregar ele até o móvel mais próximo e meter um lock-on counter, que é o golpe mais delicioso do jogo. O que torna a experiência muito clássica de beat'em up, né? Você pode não encontrar um... Tá, você pode encontrar até, tipo, metralhadora no chão. E quando você pega... É só girar, cara. É uma delícia. Tem que girar, é só cara. Girar. Você gira e a tela sofre. Que coisa incrível, moleque. Aliás, a metralhadora, ela tá até bem escondida. Porque tem um maletão militar bonito com ela dentro. Os outros itens, você normalmente tem que quebrar coisas pra achar. Cara, esse jogo é perfeito, esse jogo não tem defeito, não dá pra falar. O roteiro é lindo, um jogo maravilhoso, vamos terminar, vamos. Estamos chegando na... Não, tá doido? Uma das coisas mais fodas desse jogo, sem tirar nem pôr, é o roteiro. O roteiro do jogo. Diretamente de um roteirista do filme do final dos anos 90. Nós temos falado muito sobre roteiros de jogos incríveis, né? Desde aquele Full Throttle, né? Caralho. Full Throttle tem um roteiro muito foda, moleque. Não, mas esse é melhor. Esse não, esse consegue ser melhor que Full Throttle. O Full Throttle, o Full Throttle, o Full Throttle é contido, sacou? Esse aqui não. Esse aqui ele não. Fala, meu irmão, vai. Não se segure, apenas vai. Se reprime não, cara, vai. Você está em um cruzeiro em que você tem um detetive americano, uma... supermodelo. Uma mulher aleatória de wrestling. É uma supermodelo. É um detetive nipo-americano. Uma modelo. Uma modelo belga com sobrenome americano que luta sambo. Sambo não, aquilo é pro wrestling, cara. Ok. Uma estudante de intercâmbio anglo-chinesa, que tem um boné com o nome dela. E um espião russo. Por que não? Sino-britânica. E um espião russo, que é o único que tinha realmente um motivo pra estar ali dentro daquela porra. Um espião russo infiltrado que luta com as mãos no bolso. Que luta com as mãos no bolso. Mas cujo primeiro nome é ah, sim. Mas que tem nome de americano, com certeza. É. Que é importante, né, isso aí, né? Aliás, ele é um espião com cicatriz, né? Tipo, já perverte a porra toda. Ele tem uma cicatriz na testa. Fora o seguinte, brother. É Julia, né, o nome dela, né? Não, Julia é um nome bem internacional. Julia Jefferson. O problema é só o sobrenome meu. Cara, Julia Jefferson, cara. Ah, mas quem foi? O outro lá é Age Garland. Não, né? Tudo bem, mas olha só. Cara, que belga, não é, que o belga é esse? Fantasy? Quem? Garland, primeiro Final Fantasy, sim. É. Garland é a Judy Garland, a Dorothy do Mágico de Oz. Mãe da Liza Minnelli. Uma coisa sensacional quando você começa a jogar com um espião russo é que ele tá andando muito desmotivado, assim, tipo, caralho, que bosta, uma festa. Eu não acredito que essa festa é parte da missão. Aí do nada ele cruza o corredor e olha os caras lá do Metal Gear e fala: terrorismo. Terrorismo. Agora eu posso me divertir. O jogo tem uma cara muito legal com terrorismo, né? Eu acho engraçado quando mais pra frente tem o primeiro encontro das duplas, né? Esse jogo é em duplas. Você joga dois players, você tem uma, você escolhe ou a dupla do Age e da Julia. Ou a dupla da Peisui e do Kenneth. Aí isso tem o primeiro encontro deles, assim. E aí eles se encontram e o Age... terroristas! E o caralho, como assim? Não, a Julia é a primeira a dizer: não, pera aí, gente, esses dois não são terroristas, não. Eles não se vestem como terroristas. Eles não se vestem como terroristas. Não, e uma hora o Kenneth dá uma zoada nele, que o Age fala: eu me abarro em caçar criminosos. Aí ele fala: agora eu tô entendendo porque na América existem tantos crimes. Pode crer. Fez eu morre de rir no canto, é muito legal. É por isso que a polícia é tão ineficaz na América. É, exatamente. Sim. Cara, e o pior é que eles vão criando intimidades do nada, entendeu? Tipo, o cara conhece a mulher na hora e já tá chamando ela de JJ. Não, ela pede pra ele chamar ela de JJ, né? Porque todo mundo faz isso. Ela mesmo que já falando, já que eu vou ter que trabalhar com essa besta, é melhor a gente ter alguma intimidade. Que coisa lamentável. JJ, o jatinho. Sou eu. Fazia tempo que não tínhamos citações de JJ, o jatinho. Bob, o construtor. Os diálogos são sempre sensacionais. Tipo, Willy, minha melhor amiga, foi raptada pelos terroristas. Malditos terroristas, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar nunca. Aí ele vira: meu nome é Eiji. Eu sou um detetive. Preciso da sua ajuda. Eu vou chutar as bundas deles. Pois é, o Eiji, ele é um Cage, né? Que é o detetive japonês. É um termo pra policial. Então ele é Eiji, o Cage. Ah, trocadalho. Curti. É um trocaralho sensacional. E, gente, os terroristas, eles estão lá justamente pra explodir uma... Você pode pular toda a história do jogo agora, que não tem mais quase nada, até o final. E no final, você descobre que tem uma porra de uma arma biológica no barco pra explodir o mundo! Exato. Não é pra... e é por isso que o Kenneth tava lá, pra impedir que a arma biológica construída pelo país dele destrua o mundo. Agora, que porra de Rússia retardada é essa que construiu uma ogiva militar capaz de destruir o mundo, mas que pra ativar precisa consumir uma criancinha? Tipo, russos, né, cara? É a Rússia full comunista, né? O corpo e o sangue da criança. Tem isso na versão original, tá? Tem, pô, ele fala. Não, eles precisam de um coração puro. Não, não é nem puro, é um coração até uma certa idade pra poder sincronizar com as batidas da bomba. Caralho. Na versão original. Aí, tipo, como tinha criança lá dando sopa no corredor, o Wigan manda pegar ela mesmo. Parece que não tem outra criança dentro do Princesa dos Destemidos, né? De 5 mil pessoas dentro daquele navio bem grandão, bem bolado, só tinha ela de criança. Cara, o que é muito errado, né? Porque pra não ter nenhuma criança no navio, aquilo com certeza era um navio de orgia. E aí tinha uma criança lá perdida. Bom, Princesa dos Destemidos já entra sem Deus no coração. Olha o nome. Qual que são as mudanças do original, Daigo? Conta aí pra gente. Ah, de mudanças do original comigo. Tem a menina é sobrinha da DJ, né? Não, mas isso aí, se tu ouvir o jogo, pra quem fala japonês não muda porra nenhuma, né? Porque ele só pode mudar a legenda, né? A dublagem não tem o que mudar. O Eiji, ele é... Não, ele tá de férias forçadas, porque ele fez um monte de merda em Nova York. Vixe. Tipo o Mel Gibson. Eu ia citar ele. É, bem... O Kenneth tava na escolta do barco, então ele não tá exatamente sem fazer porra nenhuma lá e tal. Tipo, ele tá achando um saco ter que ir pra uma festa, mas ele é parte da segurança do navio, então... Ele só tá reclamando do próprio trabalho. E a Feisu, se eu não me engano, ela tá indo encontrar o pai na Inglaterra. Uhum. Que é pra onde o navio tá indo. E faz tempo que ela não vê o pai, então ela tá meio nervosa e... Mano, é isso que acontece. Milapis, me diga, você é um grande vilão. Você usa um monóculo porque você é muito vilão. Eu sou muito vilão. Vilão. Eu sou muito vilão. Só os vilões. Você quer explodir uma bioarma nuclear que vai explodir o mundo. Que eu roubei dos russos, tá? Pra você ver como eu sou vilão. Eu sou vilão e eu sou muito bunda ruim, porque eu roubei. Ah, não, peraí. Tem mais uma mudança. O Kenneth e o Coronel Wiggins se conhecem de outros carnavais. Olha aí. A gente descobre, então, na verdade, o Kenneth é tipo quase que o herói da porra toda. Sim. É o protagonista, na verdade. Ele é protagonista. Agora, Ilaps, você é esse vilão. Por que que você vai explodir essa arma biológica? Porque a raça humana, ela precisa sucumbir. Porque nós só estamos aqui para destruir. E, portanto, eu tenho que nos destruir antes para que nós não destruamos o mundo. Mas a minha ogiva vai destruir o mundo inteiro. Então não faz realmente muito sentido. Moleque, é pior que isso. Ele fala, eu vou com isso criar uma nova vida, criada a partir do caos. A partir do caos. Eu quero. E aí, o cara vai brincar de Mad Max, cara. Cara, e aí? Aliás, eu só acho bizarro as pessoas quererem seguir ele. Não, mas tem aquela mina lá, a russa e o loiro lá, eles falam que esse coronel aí salvou eles em outra missão. Tem uma ceninha da... Olha, Mary Lou Chardos. Eles, tipo, Chardos. São fiéis a ele porque esse cara já ajudou eles no passado, salvou eles em alguma missão aí. Aí fica aquele cheiro de climão no ar, assim, você fica na expectativa deles falar e a cena só dá um fade out e foda-se. E até o 2 nunca teve. Eu lembro agora o nome do Otto. Acho que Otto é o sobrenome. É Otto. Eles chamam só Otto, mano. Não, é porque a Mary Lou, ela tem sobrenome, né? O problema é que ela tem e o Otto não. O Otto é tipo o Igor do Frankenstein, tá ligado? É tipo isso. Cara, sabe o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo ir lá naquele nosso episódio de melhores finais e gravar um extra pra botar no final, que é pra falar do final desse jogo. Pode ser. O final desse jogo não é ruim, não. O final desse jogo é muito bom! Ele acabou de falar melhores finais, brother. Porque tem um detalhe, né? Quando eles estão no navio, eles conseguem mandar um SOS. O Kenneth e a Face mandam um SOS. E aí quando chegam os helicópteros... Ele tira as mãos do bolso, né? Que é pra ele desligar e mandar o sinal. E aí quando chegam os helicópteros, o coronel mete bala nos caras, sabe qual é? E aí o Ed fica, não mate eles! Não! What am I fighting for? Yamete! Yamero! Cara, essa parte é sensacional, porque o maluco, ele é tão vilão, que ele espalha lança-mísseis em volta do transatlântico maior do universo, que é um cruzeiro muito gigante. E tem lança-míssel no cruzeiro inteiro. Aí aparece o helicóptero. Nós viemos resgatar. Caralho, explodiu os caras, velho. Não. Muito sensacional, né, cara? Eu acho que eles chegassem com um daquele tamanho na costa do Brasil com aqueles lança-mísseis, eles dominavam essa porra aqui. Peidava. Cara, nosso exército não tem munição, né, cara? Sabe disso, né? 15 minutos de guerra. É 15 minutos de guerra, é o que dá. Então, assim, porra, tá maluco, mano. Aquele cara chega aqui e fala assim: o nome de vocês agora vai ser, porra, Ibis Futebol Clube do Brasil. Não, vai, já. final é tão bom. E quando você derrota o boss, ele fala... Ele fala, o que é aquilo? É um detonador na mão dele? Ele fala, sim, eu vou explodir a porra toda e que se foda! Aí ele fala, eu vou morrer, mas eu não vou sozinho. É. Aí, eu vou morrer. Na verdade, eu posso morrer agora, mas que vai todo mundo comigo, vai. Aí ele explode a bagulho. Ele explode tudo e acaba. Acabou o jogo. Ah, é, nossa, eu não tinha zerado esse jogo quando eu era criança, né? Eu zerei, tipo, ontem. Há algumas horas. Aí eu fiquei, ué, então, tipo, todo mundo morreu? O final do jogo é isso? What the fuck? Não, eles evacuaram a galera. Aí, sim, mas... então tá, acaba o CG, aí aparecem os créditos. Sai tipo um submarino, sei lá. Aí beleza, passa uns créditos e começam fotinhos mostrando. Estamos bem! Na verdade, a última fase é você seguir o Wiggin até o submarino dele. Ele não consegue detonar a bomba, mas ele vai detonar uma ogiva que ele tem no submarino. É. Que é o que o Rugal faz no The King of Fighters 98. Então, mais uma referência. Tipo isso. Então, o melhor é o Akuma no final do Street Fighter 3. Isso, o Akuma do Street Fighter 3. Ele levanta um navio afundado com Shoryuken. Não, ele destrói um submarino com um Messatsu. Messatsu. Ele levanta um navio afundado, cara. Tem um submarino lá que eles estão. Eu acho que vocês estão falando de dois jogos diferentes, porque tem algum Marvel Versus que ele faz algo parecido também. Não. Calma aí. Ih, olha aí, não, o final do Akuma é isso. Tem o um submarino vindo, aí eles detectam. Peraí. Qual o Street Fighter 3? É New Generation? Quer dizer, New Generation pode ser porque não tem ele. É o Double ou o Third? Tem um submarino vindo, aí eles detectam algo no radar muito perto, mas eles não conseguem precisar o que é porque tá se movendo em alta velocidade. O Akuma levanta um navio afundado com Shoryuken. Ele explode o submarino, não é não? Não, ele levanta um navio afundado, cara, olha direito. Depois a gente discute isso aí. Os dois estão errados. Que ótimo. A minha opção sempre favorita é essa. Os dois estão errados, é o seguinte. Tem um submarino andando. Aí eles falam, caralho, que porra é essa em cima desse navio afundado? Aí tá o Akuma. Só que lá na superfície tem o barco, que é o barco que desceu o submarino. Aí o barco fala, caralho, que porra é essa? Aí o Akuma manda um, Nosotsu, estourou o barco que tá então, na superfície. Os dois estão certos, então. Vamos falar na moral, os dois estavam certos. Todo mundo tem razão. Todo mundo vai levar a estrelinha pra casa hoje. Cara, os finais de Street Fighter 3 só não são melhores que os finais de Street Fighter EX. Que aí, esculomania, melhor tudo. Ah, cara, o EX não tem nem diálogo, pô. Final do Crisis Beach, eu fiquei, eu não sei, aquelas fotinhas subindo, eu super tava esperando alguma CG, alguma coisinha do tipo, e não, foda-se, toma aí as fotinhas. Só. É, exatamente, tipo, e aí todo mundo deu certo e a criança tá sentada no ombro do Kenneth. E foda-se, acabou. Não, mas eles salvam ela antes de irem pra última fase. Não, eles salvam, eles lutam com a russa lá. É, eles enfrentam a Mary Lou. Isso. Mary Lou. Aí, tinha cara de cloaca. Obrigada. Essa realmente tem. Aí eles salvam a menininha antes dela arrancar o coração dela e colocar no negócio lá pra ativar arma biológica. Sim. Aí eles partem. Eles seguem o coronel. Aí ele tá sendo escoltado pelo loiro lá, o Otto, sei lá. Otto. É pior ainda, porque nas vozes em japonês chama de Otsu. É, isso, pode crer. Aí eles estão indo pro submarino, o cara fala não, você vai ter que enfrentar primeiro, aí você enfrenta lá o loiro lá, o altão. Aí você parte pro coronel, aí você enfrenta o coronel. Eu achei até... Eles dão um pouquinho de trabalho, né, comparado aos outros bosses. É porque então. Ele tem aquele anti-combo maravilhoso, né? Que é. Eu agarrão, tudo, né? Só agarrão ele, né, cara? Os outros chefes todos, até jogando no Expert, o jogo é bem ridículo de fácil. Assim. Sim, aí chega nele e ele dá um trabalhinho, porque ele tem um agarrão fodido. É, ele tem um anti-combo Looney Tunes, né? Que a gente pega pelo pé e pá! Anti-combo Looney Tunes. Ainda mais se estiver jogando com o Kenneth, né, cara? Que aí ele literalmente pega pelo pé. Nossa, é foda. E aí você derrota ele, e aí ele... Então, você vai comigo, você vai morrer. Aí ele explode tudo, e é isso. Aí sobe os créditos, e aí tem as fotinhas nos créditos. E aí você vai vendo que a galera sobreviveu, que tá tudo bem, tal. E aí tem a fotinha. Música final de filme de ação foda. Nossa, sim. Cara, boa trilha sonora, de modo geral. Quando tem trilha, né? Eu ia falar o contrário. Que trilha sonora, assim, é a única coisa que eu não... Tu não gostou, não? Eu acho bem anos 80 de filme. Bem merda. Eu acho ela muito sem personalidade. Ele, as músicas elas são estranhas porque elas são dançantes. Mas isso é bacana, curti isso pra caralho. Os primeiros cenários ali, eu tava curtindo pra porra com a música. E as do boss também, elas têm uma crescendo, assim, aí elas vão adquirindo uma melodia mais. Vou falar. Que gruda mais, assim, que tem mais personalidade conforme vai passando, né? Chiclete. As músicas mais. Tu tá fudido! Começa desse jeito, mas aí ela vai adquirindo umas batidas, umas melodias mais legais, assim, com mais personalidade pro fim. Só que aí, tipo, a música acaba. Eu achei muito estranho que a música realmente acaba. Ela não fica num loop infinito que você não nota que a música acabou. Ela, tipo, vai, acaba, aí volta do comecinho de novo. Ué. É, fica meio constrangedor, assim. Mas ela é muito tipo. Eu curti isso. É o batidão da porrada. Tá ligado? Ah, o trailer é marcante. Tipo, caralho, essa trailer é muito foda. Sei lá, tipo Streets of Rage, assim. Mas é muito bacana, eu curti. Ela cumpre o papel dela quando tem. Sim. Porque tem umas partes onde você só ouve o rugido do motor. Sim, pode crer. Eu achei que era um problema do jogo que eu tava, assim, pra ser sincero. Não, pior não, que não. É o problema do jogo. Cara, Crisis Beats, ele reflete muito a época dos beat'em ups mesmo. Por quê? Outro dia eu tava jogando alguns beat'em ups do Super Nintendo, Capitão Comando, inclusive, que é um dos que eu mais gosto. E por mais que eu amasse esse estilo de jogo na época, e toda vez que eu volto vem um saudosismo muito grande e mostra, caralho, era uma época muito foda, que eu comia salgadinho e foda-se o mundo e a vida... É... Ainda assim, hoje ele não traz algo que me prenda por muito tempo, né? Eu me sinto meio... É muito repetitivo e eu... De algum ponto eu falo, caralho, não aguento mais. É igual, é igual. Em todo caso, o Capitão Comando é pequeno, velho. É, o Capitão Comando é pequeno, mas Crisis Beat não é. Não é, cara. Você uma hora de jogo. Consegue um ano e meio de andar e bater, foda, amigo. Não, mas isso é um mérito de beat'em ups em geral. Eu não consigo me lembrar, pelo menos agora, de algum beat'em up que não seja, que seja longo, que você tenha que tipo, zerar em duas sentadas. Geralmente em uma sentada você zera. Sim. E o Crisis Beat, ele tem esse mérito também, ainda bem. Né, porque deu tempo de jogar pra gravar. Mas eu curti isso também. Ele é curto, ele é objetivo e é isso, foda-se. Tá ótimo. Mas tinha horas que eu tava assim, eu tava há uma hora fazendo a mesma coisa, que era a mesma mecânica o tempo inteiro. O jogo não evolui, não muda o tipo de mecânica de pancada, é tudo a mesma coisa sempre. Então depois de uma hora de jogar, eu tava assim, cara, eu vou terminar esse jogo porque eu vou gravar o programa. Tem que terminar esse jogo. Não tinha desligado e foda-se, eu tinha feito outra coisa. Por mais que quando eu era moleque, né, pro PlayStation 1, eu falava, caralho, que foda, é isso que eu quero. Mãe, vem ver isso aqui, que foda, chama o meu não, amigo. Não, mas peraí, mas pega, calma. Mas não me diga que você ficou com vontade de desligar quando apareceu uma fucking bioweapon no roteiro. Que até então ninguém tinha mencionado. Simplesmente surgiu. É, não, eu fiquei tipo. Ah, ok, a menina foi sequestrada, ok, beleza, vamos ver o que, que é. Fora que se passa no Natal o jogo, né, gente? É no Natal. Porra, o jogo. É mais duro de matar ainda. É mais duro de matar ainda. Eu fiz uma anotação sobre isso, cadê? Tá aqui, ó. A menina foi sequestrada, tá ok, vamos sequestrar essa menina, de repente até um plot twist, não sei, vamos cadê ver. Cadê a família dessa criança que deixou ela no Natal sozinha no navio? Eu tô esperando a reviravolta referente à identidade dela, que ela fosse filha de alguém muito foda, não sei. Aí, beleza, aí de repente aparece lá a Lu falando, ah, então, nós já preparamos aquilo. Hã? O que é aquilo? Aquela parada. O que será aquilo? Aí eu continuei jogando, aí na próxima ceninha, então, o Kenneth vê lá o negócio, bioweapon, o que? Como assim? Ninguém tinha citado uma arma biológica até agora, simplesmente jogaram, foda-se, uma arma biológica no meio do roteiro. No meio não, quase no fim já, né? Cara, é só pra aumentar a urgência. O roteiro desse jogo foi o que me manteve preso. Mas ele é tão absurdo que dá a volta e fica bom, é muito legal. É isso, é exato. É a definição perfeita disso, cara. Quando eu era moleque, eu vi esse jogo, eu não li porra nenhuma. Eu pulava as cutscenes, eu só batia, andava e terminava o jogo. Igual o Loop joga o joguinho até hoje, no caso. E você tem que ter vergonha disso. Eu não, ele que joga, não sou eu. Mas quando eu era moleque, foda-se, eu não tinha apreciado essa obra-prima do roteiro. Sério. Tinha que ter adaptação de cinema. Hoje em dia desse jeito, né, cara? Com qual obra? Se eu fosse um cineasta, se eu fosse um diretor fodão de Hollywood, eu só ia fazer sátiras dos filmes dos anos 80 e 90. E esse ia ser o meu primeiro filme de sucesso, adaptação de Crisis Beat. Ia ser muito foda. Vamos definir, então. Quem seria o Age? Vamos lá. É, vamos fazer um elenco aqui agora, então. Vamos fazer. O Age ia ser o... Caralho, aquele cara que faz todos os filmes meio assim de papel de asiático, esqueci o nome, que não é o... Que não é a porra do Jack Chan. Eu ia falar Jet Li. Jet Li? Não, Jet Li tá velho, porra. Tá velho já. Jet Li tá velho, né, cara? Puta, quem foi o... Caraca, o cara do Ip Man, como é que é o nome dele? Tá velho já também. Não, também tá. Eu vou puxar uma carta aqui, que talvez as pessoas não gostem, porque ele fez o filme de Tekken, John Fu. Tekken. Você assistiu aquele filme do cara do Ong Bak do elefante? Sim, eu já. Sabe aquela cena onde ele enfrenta o wrestler, o capoeirista e o lutador de Kung Fu? O Kung Fu é esse cara. É, o Kung Fu é o John Fu. Ai, que bonito. John Fu, Kung Fu. É. Aí é o cara do The Raid, vocês já viram The Raid? Aí, com o Wise, sim. Ah, sim. Também pode, se o inglês dele não fosse horrível. Caralho, sabe o que eu lembrei? Eu lembro. Assim, parênteses, foda-se, nada a ver com nada, baixo freio de soco, desviando o assunto rapidinho. Eu tava procurando esses artistas asiáticos e eu lembrei de um filme aleatório que eu aluguei numa locadora aleatória, num distrito aleatório de Saquarema chamado Jaconé. Parece muito aleatório. Jaconé é o nome do distrito, não do filme. É o sabor da melancia, não? Não. O filme se chama Dragon Tiger Gate. Cara, não é genérico não, caralho. Eu tenho DVD desse filme. Não é genérico porque não, isso é lendário. Eu curtia pra caralho esse filme. Foi o filme mais aleatório que eu achei e eu falei assim, é maneiro. Eu curtia pra caralho, tanto que eu comprei o DVD dessa parada. Nas lojas americanas. E tem o Donnie Yen nele, porque o Donnie Yen é o Dragon. Sim. Ele poderia ser o protagonista. Não, eu acho que é melhor o John Fu, porque o Donnie Yen ele já tava forçando a barra como alguém de 19 anos, saca? Tipo, o Nicolas C como Tiger passa. O Donnie Yen com 19 anos não dá não. Sim. A gente só aceita porque o cabelo tá na cara. Exato. E quem ia ser a modelo wrestler? Ai, caralho. Caralho, como é que é o nome da mulher do Vingadores? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson tá em alta pra fazer isso. Não, sai daqui, sai daqui. Não, quem tá na moda pra isso agora é a menina que fez o Arlequina. Tudo é essa menina. Não, você tá louco? Ela não sabia. Ela fez a Arlequina. E a Jennifer Lawrence também. Tudo é Jennifer. Cara de bolacha é meio foda porque ela não tem mesmo a idade que precisa. Cara de bolacha é você. Não, mas ela é cara de bolacha também. Ela é mó traquinas, não vem não? Isso é uma delícia, inclusive. Ela é meio traquinas. Traquinas é, pô, biscoito da moda. Você. Pô, tinha um amigo nosso, Ian, que ele era igual ao Traquinas, né? Igual. Tipo, o Kenneth tem que ser o Scott Adkins, incluindo vai chutar igual. Scott quem? Adkins. O Daigle melhor é o cara que eu tenho que conhecer na época que eu for o diretor famoso, porque ele só vai me apontar esses atores underground que vão cobrar um terço do cachê. Não, né? O Scott Adkins não é underground. É, ele tá bombando agora, ele fez Doutor Estranho. Quem é, tipo? Scott Adkins. Porra, você nunca viu um Disputed, não? Nós vamos ter que fazer uma hora de filme de porrada contigo. Próxima vez que eu for em São Paulo, nós vamos fazer um maratonão. Demorou. Não, o Scott vamos sentar e ver filme de porrada. Você falou? Não, ele não é o Doutor Estranho. Ele fez o filme. Ele no Doutor Estranho, não lembro dele. Ele é o acólito do Cecílius que enfrenta o Doutor e quase mata ele de tanta porrada. Ah, que o Doutor joga na areia. Que salva ele. Que joga no deserto no final. Foda. Não, ele fez ele no corredor, Pivoto. Então tô confundindo. Mas ele fez X-Men também. Ele fez Wolverine, eu acho. Ele era. Ele é o Baraka. Isso. Baraka. Mas ele tem que ter um cabelinho lá, um cabelinho cinzinho aí, meio doido, né? Ah, a mina que fez o Velozes e Furiosos lá, que luta. É o luta wrestling. Tem luta wrestling. Ei, o Baraka não é o fudido que fez o Deadpool, no fim das contas? Não, só nas cenas que ele tá parado, em cenas que ele tá fazendo. Ah, é, cena de ação é o Scott Adkins. O Scott Adkins fez Mercenários 2 também. Sim, é ele que morre pro Jason Statham no final. Isso, é um dos vilões. E a garotinha que luta Kung Fu com a vassoura é a Ellen Page? Não, claro que não. Muito velha já, né? Chocolate, parceiro. Tu já assistiu? A Chloe Grace Moretz tá velha também já agora. Não, chocolate, cara. Já viu o filme? Não. Puta que pariu. Eu acho que sei qual filme você tá falando. O filme dos anos 2000? Não. É da mesma galera dos filmes do Tony Jaa, tá ligado? É da menina autista que aprendeu a lutar com o Fu vendo o filme do Bruce Lee na TV. E ela senta a mão e um monte de gangsters tailandeses, filhos da puta. Que história incrível. Muito. Você não faz ideia. É um filme de 60 minutos ou 90 minutos? Tem que ser 90, né? Ele é 90. É filme. Não, se ele for direto pra VHS, pode ser 60. Não, cara, filme de porrada é 100%, 120 minutos, ou então 90. Se ele for direto alguns pra VHS. Alguns chegam até 2 horas, tipo os filmes do Michael J. White que acham que estão contando uma história. São incríveis, por sinal. Porra, essa menina que você fez é maravilhosa, quero ela. Tô falando? Por favor. Vilão do monóculo. O vilão do monóculo não precisa lutar, então nós só precisamos de um cara que saiba fazer vilão. Não, o cara tem que ter uma espada, ele luta com a espada. Ah, não, mas isso pode ser coreografado, cara. Gary o cara pode Oldman. Gary Oldman. E aí, o Alan Rickman já faleceu. Porque o Alan Rickman já faleceu. Seria o Alan Rickman, sim. E o substituto natural do Alan Rickman é o Gary Oldman. Sim, aí como o Otto seria obviamente o Dolph Lundgren. Dolph Lundgren cabe. Irons também, né? Jeremy Irons também cabe. Pro coronel. O Mickey também cabe. Ele vai comer o cenário com uma vontade. Certo. O Ivan Drago mesmo, né? O Dolph Lundgren e Bridget Nielsen completam o elenco. Eu acho que eu colocaria a Gina Carano. Será que eu terminei aqui pensando uma coisa? Que você terminou pensando? Crazy Beach é um bom jogo pra se jogar com alguém que não está acostumado ou não gosta de jogos. Ele é um bom jogo pra você apresentar um gênero. É. Sim. É tipo. Ah, tu manja beat'em up? Vê isso aqui. Na moral, não é não, brother. Mas tudo bem. Chamar tua namorada pra jogar. Minha mãe não jogaria esse jogo. Acho que minha mãe jogou esse jogo, talvez. Não sei. Eu duvido que sua mãe jogue esse jogo agora e goste, cara. Não tô falando que ela vai gostar. Não, cara. Então. A minha mãe não vai gostar de jogo nenhum. Mas sabe o que eu acho? O que minha mãe escreveu no Facebook? Eu não gosto de jogos. Mano, inimigo, sabe por quê? Você, pra gente, você blightou Kingdom Hearts, você blightou umas coisas assim. Pra sua mãe, você blightou todo o conceito de jogos, cara. Eu blightei videogame. Você blightou videogames pra sua mãe, cara. Eu acho que o Crysis Beat seria um bom jogo pra você apresentar gênero, ao invés de, sei lá, você sentar com alguém e colocar Golden Axe ou, sei lá, Street of Rage, etc. Porque o Crysis Beat, ele tem essa pegada um tiquinho cinematográfica, por causa dos gráficos e tudo mais, mas tem essa historinha que vai sendo contada, tem as cutscenes, né? Então tem essa pegada um pouquinho de filme assim, e vai instigando a pessoa sempre a continuar ali. Isso é maneiro pra apresentar. Chegar a pessoa a ver armas biológicas. Exatamente. Não, aí tudo bem, não, tem razão, tem toda razão. É porque essa forma de contar a história meio que caiu em decadência já, né? Agora não tem mais essas histórias assim. Agora, não, quando tem isso, é tipo Taken, né? Que é eu vou me vingar de você. É Taken? Não, qual é aquele do Liam Neeson que é... É Taken, né? Busca Implacável. Eu queria lembrar o nome bom, que é o nome português. Eu desenvolvi um conjunto de habilidades muito específicas ao longo da minha carreira. E se você não disser onde está minha filha, eu vou procurá-la, eu vou achá-la, eu vou matá-la. Que filme maravilhoso, você não. Mas é lindo porque os três negócios são tipo, mexeram com a família do cara, eles não sabem o perigo que é mexer com a família do cara e mexem três vezes seguidas. É Crysis Beat, não é Dragon Ball, não. Cagou. Daigo, você, oi, representante máximo do gênero andar, socar e bater. Com orgulho. Nosso posto de todo o conhecimento dos jogos famosos e não famosos, dos atores underground, das pessoas representativas de toda a porrada estancando no universo. Por favor, dê um jogo da atualidade para o Crysis Beat. A atualidade tá difícil, né, parceiro? Não tem mais. Não tem. Sei lá, não dá nem pra apontar alguma coisa mais indie, tipo, sei lá, o Mother Russia Bleeds ou... ou alguma coisa feita pro gênero open bora ali. Quase Beach, ele é um animal em extinção. Ele é um pássaro Dodô, você diria. Ele foi um dos últimos. Ele foi um dos últimos do gênero, pra ser bem sincero. Tipo, é. Tudo bem, deve ter tido um ou outro que todo mundo desconhece, pouca gente jogou na vida, assim, que veio, sei lá, depois. Mas ele foi um dos últimos que a galera ainda conhece, jogou e aprecia. Mas eu acho que vocês estão perdendo, né, o hábito e da nossa analogia. Não é pra dizer um jogo que é parecido com Crysis Beat. É um jogo que você vai poder fazer uma analogia com Crysis Beat. Por exemplo, uma analogia ruim, fraca, seria tipo, Uncharted. Por quê? Porque é muito cinematográfico. Se a gente fosse tipo comparar com o filme dos anos 90, seria Duro de Matar com, sei lá, Máquina Mortífera. E Velocidade Máxima 2. Velocidade Máxima 2 sem ter o Carlinhos Brown, o que é sempre um plus. Você vai ter que fazer isso com o jogo agora. Agora com o jogo, tá? Porra, é muito cinematográfico, sei lá. Um Uncharted é uma boa, mas... eu tenho aquele... Metal Gear Solid 5, porque é cinematográfico e é galhofa. Você ri dele tentando ser sério. Não, mas disso até o 4 é galhofa. Metal Gear Solid como um todo é galhofa. Isso. Metal Gear 5 é seríssimo, cara. Porra, sério pra caralho. Os caras lá vestidos de bonequinho de Metal Gear no começo do jogo, na abertura lá do Age, é muito Metal Gear esse filme. Seríssimo. Ele é um Metal Gear pro lado da porrada. Assim, se o boss fosse assim, mais acrobático, igual era o plano original do Kojima, né? Não sei se você sabe, mas o Snake ia lutar mesmo. Tá, mas se você pegar o Twin Snakes, né, o remake do GameCube... Ele, a parte final ali que você tem que lutar contra o Liquid, ele é quase um beat'em up ali, vai. Eles restauraram essa parte, né? Porque na versão do PlayStation, por exemplo, não tem. Não tem, então, mas você tem que lutar ali na mãozinha com ele, tá? E é uma parada bem. É galhofa, é tipo aquele soquinho, chutinho na perna. Soquinho, chutinho na perna. Ficou maneiro. Eu acho que se eu fosse comparar Crysis Beat com um jogo, assim, pra fazer uma analogia, seria o Metal Gear Solid The Twin Snakes. Porque esse jogo, ele tem esses momentos bem galhofa, mas ele ainda tenta ser sério. Mas não dá, cara. Você simplesmente só ri, aceita e acredita que o jogo é bom e vai até armas biológicas. Armas biológicas, pode crer. Ativadas por crianças. Perfeita analogia. Eu acho que eu vou com o Snake. Já depois que. Não, mas depois da cena que fizeram, que o Liquid ele simplesmente atira um míssil no Solid, né? Ele tá lá no Hindy, ele atira um míssil. E ele, seu filho da puta, eu vou te matar agora. Ele vai atirar um míssil nele. O Solid simplesmente dá uma voltinha na parede e ele bate no míssil de cabeça pra baixo, dá a volta com o míssil e começa a surfar em cima do míssil. Depois o Shinobi, né? Depois o Duro de Matar 4 imitou isso aí. Cara, depois dessa cena eu perdi minha merda e só aceitei que Metal Gear Solid The Twin Snakes é melhor que o original. Cara, eu aceito essas coisas em Shinobi porque ninjas. Mas quem disse que o Solid não é um ninja? Ele é um ninja. Shinobi, em breve. Shinobi, em breve. Vamos embora? Vamos embora? Acabou, né? Mas não vamos embora, Lapso, sem antes falar para os nossos queridos ouvintes quais são todas as formas de comunicação que eles podem interagir conosco. Não é verdade? É verdade. Você pode nos enviar um e-mail em eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E a diversão não para por aí. O pancadão dos jogos. Seu frágil bondinho vai se abalar. Você entre lá no facebook.com/groups/baixofrentesoco, dê uma dedada em facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. É isso aí. Não, Patreon você tem que ver. Patreon secreto do Baixo Frente Soco, que é muito difícil. Eu de mandar e-mail. Gente, não consigo encontrar o Patreon do Baixo Frente Soco. Eu mandei um link, aquele Let Me Google That For You pro cara. Dizendo assim, Patreon Baixo Frente Soco. Ele achou. Apareceu. Aliás, tem uma dica sensacional, é que é tudo nosso, é /baixo frente soco. Isso é uma dica, tá? Realmente é tudo barra baixo de soco. Nenhuma coisa não é barra baixo de soco. Se o dia a gente podia fazer um Instagram, né? Arroba baixo de soco. Vou criar agora. Foto nossa. Eu não sei, nudes. Instagram é legal que você pode postar qualquer merda, principalmente agora com a Kitora. É, o Instagram hoje em dia é bagunça. Eu curto o Instagram. Instagram. Beleza então, meus caros. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.